boom, taka chuka, boom, chuka, boom, boom, chuka, pakum, ta, chuka, pakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, chuka, brr, brr, brr, chuka, ta, brr, chakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, da, ta, boom, boom, chuka, taka, raka, kak, raka, chuka, paka, chuka. I hurt myself today. E aí, galera, estamos começando aqui mais um Locomo Drops, a desculpa perfeita para editar o Locomo Cast especial de Natal, certo? Ho, ho, ho. E hoje nós estamos aqui com Outcast. Eu, Sued. Sou Joe. E Joe. E Joe. Vos. Me. Vos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eu, Rafael Tanejo. E, bom, semana passada nós falamos um pouquinho sobre realidades paralelas e multiversos, etc. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a percepção da realidade. Ou percepção do mundo, a gente pode. Sim, a percepção da realidade perante o mundo. Perante os motoqueiros lazarentos. E aumentaram a música lá também. E eu bati o microfone. É, então. Pessoas, se tiver muito barulho hoje, vocês nos desculpem, tá tendo uma quermesse aqui perto e a gente não pode ir lá mandar eles pararem, né? Enfim, eu vou tentar colocar uma trilha mais altinha pra que, né, dê uma... Encubra um pouquinho. Encubra um pouquinho. Vamos lá, eu acho que pra começar a falar desse assunto, a gente pode puxar lá de trás a Alegoria da Caverna. Alegoria da Caverna é interessante. Fred, tu, como Joe. Professor... Sim. Lógico que a gente sabe, né, mas explica aí de uma forma didática, sem ser babaca, para as pessoas... Sem ser babaca. As pessoas... Para que esse ouvinte querido que está ouvindo e o Outcast está morrendo. Esse ouvinte querido que está ouvindo, afinal, se ele é ouvinte, ele está ouvindo. Faz sentido. Para que ele possa entender. A Alegoria da Caverna de Platão estuda a ideia da percepção da realidade. Então, conta a historinha, conta a historinha. Pode contar a historinha? É. Certo. Haviam três pessoas acorrentadas dentro de uma caverna. Eu não lembro detalhezinhos, eu vou contar pelo que eu lembro. Três pessoas acorrentadas dentro de uma caverna e nenhuma delas conhecia o que havia além dessa caverna. Elas estavam de costas pro espaço, estavam de frente para uma parede e tudo que eles viam eram sombras. Então eles acreditavam que as sombras era a única coisa que existia. E eles não sabiam o que eram essas sombras. É, a percepção que eles tinham do mundo era pela imaginação deles em base das sombras, né? Exato. E eles não sabiam o que eram aquelas sombras, só a existência delas. Um belo dia, um desses três conseguiu se soltar e foi atrás do que havia por trás das sombras. Saiu dessa caverna e contemplou o mundo como ele é. E viu o que fazia essas sombras. Quando ele voltou e contou pros dois, eles o julgaram louco, porque eles não podiam ver, então eles não acreditavam que aquilo era real. É, algumas histórias contam que a primeiro momento eles julgaram ele louco, segundo momento eles caçoaram do cara. Sim, sim, sim. Terceiro momento partiram pra um lado mais agressivo. Sim, sim. Afinal, porra, como você tá falando de algo que foge da nossa bolha? Exato. E dentro disso a gente questiona a percepção do mundo e a realidade que cada um percebe sobre ele. E posso dizer, a sociedade saiu da caverna e voltou para a caverna. Saiu da caverna e continua enxergando sombras. Exatamente. Hoje a gente tem uma percepção muito distorcida do mundo. Eu acredito que seja principalmente, na verdade, o fator chave disso seja as redes sociais. Porque tá. A gente vive numa bolha social. Sim. É nesse sentido que eu quero dizer. A gente vive numa bolha social onde o Google mostra o que você tem interesse, onde o Facebook mostra coisas que você simpatiza. Consequentemente, você não está explora. Acostumado, de repente, com opiniões diferentes. Por isso que causa, né, tanto mimimi. Exatamente. Mas essa questão é a questão da percepção, do diferente, do estranhar, sabe? E a gente já discutiu muito isso da questão, principalmente quando a gente pega e manda uma mensagem, um tanto Sim. quanto agressive para uma pessoa. E a gente tem a percepção que a gente quer. Exato. Que tá no nosso organismo. O que estimula a gente no momento é como a gente vai aplicar a compreensão dessa mensagem. E as pessoas ficam putas por ler mensagens, as pessoas ficam, sei lá, tristes por ler mensagens, as pessoas ficam qualquer coisa por ler mensagens que de repente não é bem aquilo, ou pelo menos com aquela entonação que ela pensa que foi dito. Exatamente, isso já gerou muita briga entre a gente. Sim, caralho. Mas isso eu acho que é um lado dessa percepção da realidade que todo mundo vive. Sim, todo mundo vive. É. Exato. Porque, assim, a percepção que a pessoa tem sobre qualquer coisa, 50% é o estado que ela tá no momento. E exatamente. 50% é o que é mostrado, o dado que é enviado até o cérebro dela. Exatamente. E eu acho que a gente pode debater um pouquinho algumas teorias, algumas coisas coisas bacanas assim. Existe uma teoria que diz que só existe aquilo que você olha. Por exemplo, o que tem atrás de você não existe. Sim. Caralho. Isso eu acho muito interessante. Porque, tipo, beleza, eu sei que atrás do Suede nesse momento tem um violão, tem uma bacia, tem uma sacola. E mas ele pra sabe, mim isso não, eu e ele sei. Ele sabe por. Porque eu já vi antes. Por assimilação, digamos assim. Porque ele tava mexendo lá, mas se simplesmente fosse um lugar que ele não conhecesse, basicamente aquilo não existiria pra ele. Sim. Mano. Justamente aí que vem aquela parada, tipo, se uma árvore cai no meio de uma floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela faz barulho? Out? Não. Por quê? Então, por quê? Porque não tinha ninguém lá pra ouvir, cara. Não, mas espera, mas aí ela fez barulho. Não, isso. Não, mas aí é que tá. O que você disse faz muito sentido. Teve um texto do Neil Hilborn que eu li uma vez no Literativo, e acho que eu já falei isso em outro cast, que... Isso não é do Werther? Ele parte... Não. Não? Ele parte exatamente pro... Tem uma frase, se eu não me engano, diz: se uma árvore cai no meio de uma floresta, ela faz um som, porém esse som vai embora. Se você... se ninguém sabe que você está vivo, você não está. Caralho! Então, hoje em dia, não basta pensar pra existir. Você precisa se mostrar, aparecer pra existir. Sim. Exatamente. Por isso que as redes sociais são do jeito que até, são. Até no nosso meio, podcast, YouTube. Sim. E tal. A gente não existe pra muita gente. Com certeza. Alt, você começou a falar. Descreve um pouco sobre o que você pensa sobre isso. Cara, e agora? Qual é a concepção pra realidade, cara? Essa, e essa coisa da não existência, se você não conhece, se você não vê. Pra mim, cara, a realidade é algo muito distorcido. Porque, sei lá... Opa, bati no microfone. Eu não costumo perceber muitas coisas, porque eu sou uma pessoa muito distraída. Eu fico muito fechado no meu canto. Então eu acabo viajando muito nos meus pensamentos e ignorando a realidade em si. Mas então, os seus pensamentos não são sua realidade? Exatamente. Sim. Você tá criando a sua percepção de realidade. Não dá pra você dizer que algo é real ou não é quando a gente parte pra um lado filosófico. Exato. Porque é extremamente relativo. Uhum. Por exemplo, um louco, ele vive a realidade dele, ele vive a percepção da vida, do mundo dele. É. Saca? Então não existe esse negócio de, eu fico viajando e tal. Não, é a sua percepção do mundo, sabe? Tem aqueles dias que você levanta da sua cama e você fala: hoje o dia vai ser uma bosta. E o dia consequentemente vira uma bosta. Exatamente. Só que se você se dispõe a ter um dia melhor, sei lá, você acorda, lava o rosto, troca de roupa, toma o café da manhã, chega no seu carro ou, sei lá, no seu celular, metrô, qualquer porra que você pegue, você coloca uma música que te dá anima. Um ânimo, tal, você isso vê que esse muda dia... Dia, então, você vê que esse dia, claro que não vai evitar que tenha coisas ruins no seu sim, dia. Sim, só que você vai receber elas de outro jeito. Exatamente. Exato. Então você constrói a sua percepção do seu dia, basicamente no como você levanta da cama, né? Desde pequeno, minha avó costumava dizer que nós somos antenas parabólicas. Se emanamos energia ruim, atraímos energia ruim. E isso foi sempre pra me animar, sabe? Pensar positivo, que é tão... Por isso que hoje eu sou depressivo pra porra. Só que, tá, cara. Não, mas é o que eu falei. Não é porque você começou um dia bem que não vão acontecer não, coisas ruins. Exatamente. É. E pode acontecer algo ruim que você vai decidir se você vai se entregar a essa coisa ruim, se você vai abraçar essa coisa ruim, ou se você vai relevar. É tudo a questão da percepção mesmo. Uhum. Como você vai encarar isso, é parte muito da sua percepção de mundo, sabe? Se você é um cara de bem com a vida, paz e amor, com certeza você vai encarar algum problema que você tem durante o seu dia como algo natural, como alguma coisa, sabe? Sim, e isso varia de pessoa pra pessoa. A aplicação que a pessoa tem na própria vida, no que ela se aplica. Aplicação na vida. É, eu tenho a teoria do problema, tá ligado? Uhum. Não sei se eu já falei pra você. Acho que não. A teoria do problema que eu tenho é o corte no dedo. Corte no dedo é um problema pequeno ou enorme, dependendo da pessoa. Pra mim é complicado. Exato. Eu toco aí. Se um professor tem um corte no dedo, pô, isso não vai atrapalhar ele de dar uma aula. Uhum. Se um violinista de uma orquestra tem um corte no dedo, isso aí vai atrapalhar muito o desempenho dele. É o mesmo problema aplicado em percepções diferentes. Sim, mas não só nessa questão mais física, mas tem uma questão que a gente já discutiu muito também, que é a questão do... Estado de espírito. Do estado estado de espírito, né? Por exemplo, você pode perder alguém da sua família e, tipo, você vê como uma ordem natural das coisas, de repente. Sim. Ou um avô seu, de, sei lá. Vamos colocar uma situação assim, duas pessoas que têm o mesmo distanciamento de algum parente, que vê uma vez por ano, ou vê uma vez a cada 3 anos, que seja, e cada pessoa vai encarar a morte desse parente de uma maneira diferente. Assim como, por exemplo, uma pessoa pode encarar a morte de alguém de uma maneira... lidar bem com isso, né? Sim. Como uma pessoa que termina um relacionamento pode encarar como um fim do mundo. Sim, exato. Pesos diferentes, medidas diferentes, dependendo de como você pesa isso. Exatamente. Tem uma música, aí o Suede vai gostar, né? Será? Porque é do Engenheiros. Ah, gosto muito. Que fala que todo mundo é uma ilha. Todo mundo é uma ilha. Isso... Famílias define muito, né, cara? De qualquer lugar. Eu fiquei pensando... sempre que bate esse negócio do fim do mundo, eu fico pensando em o que é o fim do mundo. O que seria o fim do mundo? Tem várias visões então, sobre isso. Então, vamos colocar um exemplo, que fique claro que é só um exemplo, eu não espero que isso aconteça, Suede. Tá. Mas, por exemplo, você perde sua filha. Sim. Seu mundo acaba. Com certeza. Saca? Entendo. Uhum. Então, eu entendi agora onde você quer chegar. Somos todos mundos particulares. Sim, exato. Universos particulares. Tem uma citação de um filme que eu assisti metade na televisão quando eu era adolescente. Eu não encontrei esse filme até hoje. E eu gostei muito do que ele falou e ficou gravado na minha memória. É bonitinho. Porque assim, todo mundo é um universo particular. Sim. Quando o universo de duas pessoas é extremamente igual, parecido, elas muito rápido vão ficar íntimas. E quando isso acontece com um homem e uma mulher, se chama romance. Sim. Caraca. É basicamente isso. É basicamente isso. É. Agora foi sentido. Caraca! Agora, o Clóvis, ele tem um vídeo muito bom que ele fala sobre essa Sim. questão da percepção do mundo. E a gente se deparou com um exemplo do que ele falou, porque ele fala sobre a visão do tipo, nesse momento, quem está sendo meu mundo é Suede, é Álvaro, é essa casa, o que eu posso ver dessa casa. Álvaro não. Eu fiquei pensando. Álvaro, nesse momento, Álvaro não está no meu mundo. Exato. Então, tipo, é a percepção que eu tenho de visão, realmente. Sim. Uhum. Então, esse é o mundo que está sendo construído nesse momento. Amanhã, quando eu estiver com a Jéssica, ela vai ser meu mundo e as pessoas que estiverem envolvidas também nesse dia. Agora, ele fala sobre papilas gustativas. Sim. E a frase que ele usa é: vinhos tão caros pra eu dar o sabor. Exato. E a gente teve um exemplo aqui de um suco muito bosta que o Jéssica gostou e eu achei uma merda. Eu achei ácido. Achei bom, velho. Então, aí a gente entra naquela questão: será que as pessoas sentem o mesmo sabor? Não. Será que as pessoas enxergam as cores do mesmo jeito? Não. Isso é muito bizarro de se pensar. Sim, porque a nossa formação é basicamente igual. Uhum. Sim. Somos feitos do mesmo tipo de matéria. Carbono e amoníaco. E tudo mais. Então, o que difere isso, sabe? É um negócio... Por mais que a gente fale, vivências e tudo mais, não justifica tanto. Pra mim, o que que esse suco te lembra, cara, quando você bebeu ele? Me lembra vitamina C. Cara, esse suco me lembra infância. É, ó. Por isso, porque quando eu era criança, vivências. Minha avó fazia muito desse suco pra mim e pros meus primos. E traz uma coisa muito boa quando eu bebo ele. Sim. Que eu lembro. Me traz ânsia. Muito boa. Mas a dúvida é: vamos excluir essa parte emocional. Vamos focar no suco. Beleza. Fisicamente? É. Reação de matéria com matéria. Certo, desgaste. É bizarro. É bizarro. Sim. Desgaste, é explicável. É desastre. Desgaste. As papilas gustativas dos três aqui não têm o mesmo. Os olhos, os ouvidos, o cheiro, a sensação de ter alguém nos seguindo, sabe? É. Então, tipo, existem coisas que são difíceis de explicar partindo única e exclusivamente por um lado científico. E acho que aí entra a singularidade de cada pessoa, sabe? Que é essa questão da percepção. Se você exclui a parte sentimental, a parte hormonal e a questão que nós sentimos por dentro, a parte física, ela pode ser explicada na questão da percepção de um cheiro diferente, de uma cor diferente. Em partes. Vamos pensar aqui numa comida que nós três gostamos. Hambúrguer. Sim, hambúrguer. Um lanche. Um lanche que seja considerado o melhor lanche do mundo por todas as revistas, por todos e etc. Todos nós criamos a mesma expectativa. Sim. Todos nós provamos. Sim. Aham. Mesmo que o nosso paladar tivesse 100% apurado e não tivesse desgastado por causa de drogas. Certo. Só que teríamos experiências diferentes. Sim. Sim. Só que aí não entra o físico. Não, entra. As papilas gustativas mesmo. Não, a sim. Gente, será que a gente sentiria absolutamente o mesmo sabor? Não. Se nós três estivéssemos nas mesmas condições. Fisicamente, eu acredito, pelo menos eu acredito, que a gente sentiria o mesmo sabor. Só que a gente teria uma concepção diferente. Só que aí entraria a parte emocional. A gente tá falando de questão de percepção. Então, essa percepção seria diferente. Só que aí não entraria só o físico. Porque o sabor físico da coisa seria o mesmo. Sim. Só que a gente acataria isso diferente. Por exemplo, daí chega alguém e fala, ó, descreve o lanche que você comeu. Sem ser escrevendo por lembranças, sei lá o quê. De repente você pode falar do tomate, ele pode falar, sei lá, do bacon, eu posso falar, sei lá, da carne. Pelo gosto que você tem. Você gosta mais de carne, ele gosta mais de bacon, eu gosto mais de tomate. Então eu vou focar minha percepção no que eu gosto mais. Tá, então nós três vamos descrever a carne. Certo. Beleza. O ponto da carne tá igual pros três e faz de conta que nós três gostamos do mesmo ponto de carne. Ok. Nós descreveríamos de maneiras diferentes. Sim. Isso é esquisito, cara. Porque quando a gente percebeu, vai além do físico. Por mais que a gente não descreva com acontecimentos, então, com lembranças. Mas em tese, tem o mesmo sabor. Em tese, tem o mesmo sabor. É ridículo isso, né, cara? Mano. É o que traz a singularidade de cada um. Mas é ridículo, porra. Do caralho. Mano, é ridículo. Nós temos o mesmo gosto por leitura e a gente pega o mesmo livro pra ler, não ao mesmo tempo, porque senão ia ser muito esquisito. Que mas você tem contra a leitura você... grupal? Não vou pegar um livro, porque um livro vai dar uma abertura muito grande. Mas a gente pega, sei lá, um poema. Uma frase. Uma frase. Vai trazer coisas diferentes pra cada percepção. É uma bosta, cara. Entra a interpretação. É tipo aquela situação. Você vai num restaurante, sei lá, ou qualquer lugar assim, de comida. Vamos colocar de comida. Você experimentou um negócio do caralho, sabe? Porra, do caralho. E você sabe que tem um amigo seu que gosta pra caralho disso também. Você fala, pô, você precisa ir lá. Ele volta e fala, nossa, é uma bosta, sabe? Sim. Nossa. Cara, é muito bizarro, sabe? Entra no que a gente falou no começo. Essa questão da percepção é estranha. Sim, estranha é. Se a gente tomar uma base científica, seria igual para todos. Sim. O que te buga tanto nisso? Pensar que o sabor que eu sinto desse suco, que foi feito com o mesmo tanto de água, foi, aliás, saiu da mesma jarra para nós três. Sim. Cada um sentiu o sabor diferente. Fisicamente a gente já não sentiu o sabor igual. As papilas gustativas de cada um estão diferentes. Supondo que a gente tivesse nas mesmas condições, nós três sentimos diferente. Aí já passa do físico. É esquisito, cara. É esquisito, mas é lógico. Não sei se eu não sei se é tão lógico. Porque assim, quando a gente parte pro sentido de lembranças, deixa de ser um pouco lógico. Porque lógico a gente tem por teoria, sabe? A lógica é a teoria. E na teoria é igual, mas não é. Eu vou colocar uma vivência. Vamos lá. A primeira vez que eu comi rondelli, eu lembro até hoje, a primeira vez. É mágico a primeira vez. É mágico. E eu nunca comi um rondelli igual a primeira vez. Passa um tempo, nego vendendo rondelli, porque tinha direto, né, sim, gente vendendo rondelli. Passou um tempo, você, porra, não quero rondelli, né? Ah, tipo, tanto faz quanto tanto fez, prefiro uma pizza. Só que a primeira vez foi mágico, porque foi a primeira vez, foi a descoberta. Sim. E por mais que eu coma o mesmo rondelli, do mesmo sabor, do mesmo jeito, isso não vai trazer aquela lembrança. Vai trazer a lembrança que não é tão bom quanto aquele. Mas isso, nesse negócio, a gente entra num ponto da esperança. Esperança, sim, no sentido mais cru da palavra, sim, que é o esperar, certo? Quando você tem esperança de algo, você tem esperança porque você ainda não tem. Quando você tem, você deixa de ter a esperança, ou seja, aquela vontade. Essa vontade é saciada, logo você enjoa. Platão. E a gente é isso em tudo na vida. Pra caralho. Sim. Porra, eu quero, sei lá, pra caralho assistir, sei lá, Star Wars no fim do ano. Eu assisti, tipo... Nossa, que bosta. Tá. Isso não é generalizado. Não é. Porque também tem o apreço. Sim. Quando você consegue, você não quer perder. E às vezes não enjoa. Mas isso funciona muito no caso de crianças, assim. Que querem um presente. E tipo, fica com febre por causa da porra do presente. E daí você dá um presente, ela brinca o dia inteiro com essa porra de presente. Amanhã ela caga. Exato, cara. Ou seja, é a prova que a esperança é uma bosta. O esperar pelas coisas é uma bosta. Você está alimentando, criando expectativas. E quando você tem... Porra, você fala é do caralho e de repente deixa de ser acabou. Do caralho. Perdeu a graça. É igual a Suede. Você quer ficar com aquela mina lá, pá. Nossa senhora. Passou na rua, porra, todos os pedreiros, até as mulheres falam, caralho, sabe? E daí você fica. E daí você vê que é legal. E depois de muito tempo comendo arroz e feijão, você vai querer um macarrão. Certo. Aí a gente entra num negócio tão abstrato agora. Vamos. A gente tá aqui pra filosofar. Tá, agora eu já tô um pouquinho mais tranquilo. Porque aí a gente entra na teoria, por mais que seja abstrato do amor. O amor platônico, o amor socrático, não. O amor, como é outro filósofo da escola de Platão? Aristotélico. O amor aristotélico. E o amor aristotélico, ele traz o apreço. Então, se você tem, você conseguiu. Se foi algo que você lutou pra ter, você vai dar preço eternamente por aquilo. Ah, mas só o platônico é perfeito. Só o platônico é perfeito. Não, na verdade, não. É porque tem uma música bem legal que fala... Como que é? Você é a minha idealização mais foda de todas. Sim. Mas vê se não fica se achando, porque ela é minha e não sua. Sim, a idealização. Ou seja, o pensamento que eu tenho sobre aquela coisa, o endeusamento que eu coloco em alguma coisa, a pessoa que tá recebendo esse endeusamento não pode se gabar, porque, tipo... Isso não tá na sua percepção. Na sua percepção. Aí a gente já liga com a percepção e já liga com Aristóteles também. Porque se você cria essa realidade, essa percepção de realidade pra essa pessoa que você conseguiu, automaticamente essa realidade pode ser a percepção eterna que você tenha dela. Sim. Então, você pode ter um apreço eterno por ela. Sim, mas é que tá. Muita gente pensa e se engana quando pensa que o platônico é só enquanto você não tem. Sim. Às vezes, essa cegueira que o amor traz, que é o platonismo, sim, querendo ou não, acontece principalmente enquanto tá com a pessoa. Porque o mundo vê que essa pessoa é uma bosta, Suede. Ai, mano. Não, mas eu tô falando de outros casos também que você sabe de quem eu tô falando. Ah, sim. E tipo, o mundo vê que essa pessoa é uma bosta, mas você ainda acredita e você ainda tem a porra da esperança. Sabe? Sei. Então é o platonismo em ação, mesmo você tendo. Quem você tem de verdade não é a que você pensa que tem. Sim. Sim. Só que a partir do momento que isso vira sua percepção de realidade, é o apreço. Sim. É Aristóteles. Mas não deixa de ser platonismo. Deixou de ser, porque você, querendo ou não, você transformou isso na sua realidade. Não, o apreço você tem por aquilo que te cativa, basicamente. Sim, e que você não quer perder. Que você não quer perder. Só que a idealização, a cegueira... Sim. Vem do platonismo. E geralmente anda em conjunto. Sim. Algumas vezes, na verdade, sabe? Agora... Algumas vezes, na maioria das vezes quebra. Quando você quebra tem um relacionamento racional, você tem plena consciência que muitas vezes vai ser uma bosta, muitas vezes vai ser bom pra caralho, e essa percepção que as pessoas deveriam ter, na verdade. Sim. Aí você cria o apreço perante o que você raciocina. Exatamente. Pô, deu tilt, velho. O que deu tilt? Vamos lá. Porque talvez tenha dado tilt no ouvinte também. Sim, tá. Esse suco é uma boa. Suede, pega água pra mim, fazer um fogão. Falou mal do suquinho, velho. Pior, eu comprei esse suco. Compramos 4 saquinhos desse suco. Caralho. Fez quantos? 2? Fez 2. Nossa, ainda tem mais 2 pra matar. Não, pra mim deu. Eu vou tomar água. Água é uma das melhores coisas da vida. Tá vendo? Água é uma percepção engraçada também, né? Verdade. Porque, tipo, olha, tá aí um puta exemplo, Suede. Porra. Calma que eu já volto pro microfone. Eu vou colocar aqui o exemplo, então, só pro Suede ir escutando já. Água é algo incolor, inodoro e insípido. Ou seja, não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. No entanto, muita gente gosta muito mais de tomar água do que outras pessoas. Sim. E sentem mais prazer com a água do que outras pessoas. O saceio pelo costume, talvez, é percepção. Mais lógico. É a percepção, sim. Porque, tipo, se você for parar pra pensar, até na questão da percepção, você sabe que, por exemplo, uma coca gelada dá a impressão que tá matando muito mais a sede do que uma água. Aquela coca trincando, sabe? Nossa. Linda. 2 segundos depois você tem que tomar água, porque é doce. Sim, mas você toma coca por um bom tempo. Eu era adicto pra caralho. Né? Tá com abstinência, né? E hoje... Não, pior que não. Que hoje eu gosto para caralho de tomar água. Sim. E suco. Reeducação. Não esse. É, não esse. Reeducação. Você mudou sua percepção em relação à coca. Sim, mas vai lá. Não, coca ainda é bom pra caralho. Sim. Só que, tipo, não você é tão essencial quanto eu achava que era. Você teve uma motivação pra não é tão essencial quanto eu achei que era. Não é tão essencial quanto água. Mas vai lá. Out. Ah, tá. E agora? No que você bugou? Cara, eu buguei na... na questão da percepção, porque, velho... Velho, eu não tô conseguindo falar. Que eu tô bugadaço. Do jeito que você conseguir. Não, basicamente... Eu entendi o que ele quis dizer. Mesmo ele não falando. É. Basicamente, a percepção é formada por vivência. Como nós tivemos vivências diferentes, vamos ter experiências diferentes com o mesmo produto. Sim, até eu entendi. Até aí você entendeu. Então, você bugou a hora que falou de relação. É. Tá, o que, que você bugou? Cara, na verdade, a hora que vocês começaram a falar, eu tipo, o quê? A vida aí... fez sentido. Não. Não? Não mais. Então, eu tenho muito medo desses drops, porque acaba dando... Mesmo quando você pensa nessa questão de sabores e tudo mais, que tudo, basicamente tudo é criado pelo seu organismo, as coisas perdem um pouquinho mais de sentido. Aham. Eu parei na metade, como assim? Quando você tem a plena consciência que todos os sabores e sensações... Ah, entendi. Você, entendi. A vida perde muito sentido. A gente poderia comprar Dolly ao invés de comprar Coca-Cola. Mas a coisa é tão orgânica que é... Eu acho que é impossível você ter essa lógica enquanto todos os momentos que você tem essas experiências. Na verdade, eu acho que a coisa vai se tornando cada vez mais artificial. Vai, mas por exemplo... Orgânica é quando você é criança, você não tem tantos vícios, você não tem, sabe? Não, eu digo orgânico porque, por exemplo, você bebia Coca todo dia porque você curtia. Mas você já sabia que era você que dava o sabor da Coca. Sim, e era tipo o sabor de suído de nimes. Então. Eu não vou comentar isso. Não vou comentar isso, mas... Eu censurei essa parte. Então. Ah, ok. Mas... Você parou de tomar Coca? A Coca perdeu a mágica dela depois que você percebeu que era você que dava o sabor dela? Quanto mais eu penso nisso, mais as coisas perdem a graça. Você conseguia pensar todo momento que você virava um gole de Coca? Nos últimos dias, sim. Porque você teve uma motivação. Nos últimos dias, eu fiquei pensando... Caralho, mano. A Coca não é tudo isso que eu pensava. Você teve uma motivação pra isso. Por mais que eu tomasse Coca diariamente. Sim. E no fim de semana, era o caos. Uhum. Era uma piscina de Coca, eu mergulhava e ficava fazendo chafariz de Coca, né, Sven? Que lindo. Caralho. Os amiguinhos. É. Na boca do suéter. Mas enfim. Mas aí então, você teve uma motivação pra te levar a isso. Mas faz tempo que você sabe dessa percepção, dessa auto-percepção que você dá das coisas. E isso não fez a Coca perder a graça. Então isso é orgânico, entendeu? A gente não consegue pensar a todo momento. É, na verdade, a coisa deixa de fazer graça quando você se toca e fala, pera lá. Sim. Exato. Não tem tanta graça. Sim. Porque quando você realmente, às vezes, fala até em voz alta pra você mesmo... Não tem tanta graça. E você não precisa disso. Tanto quanto você acha que precisa. Você pode, sei lá, tomar no fim de semana se você tiver com vontade. Mas não é necessário. Sim. Isso é uma percepção. A percepção do necessário. Sim. E aí, Alt? Somente o necessário. Não, somente o necessário não. Cara, é bom ter coisas desnecessárias. Fala mais alto. Desculpa. É que eu tô com a garganta muito ruim, cara. Entendi. Tô doente pra caralho. Não, você falou um negócio interessante. É bom ter coisas desnecessárias. Sim, cara, eu gosto. Na verdade, a gente vive numa sociedade em que, e não é ruim isso, mas eu sei que você não é assim, mas muita gente se satisfaz 100% com coisas artificiais, com coisas desnecessárias. Aham, uhum, eu conheço um carinha aí que é assim, velho. Eu sinceramente não sei de onde vem essa percepção. Falta de sensibilidade. Essa sensibilidade se cria na porrada, né? Não é na porrada. É, um pouco sim. A humanidade, desde o começo das civilizações, foi perdendo a sensibilidade de percepção do mundo, da natureza e de tudo mais. Então, quando uma coisa ela é de verdade, ela tem uma sintonia. Por mais que seja relação pessoal, de pessoa pra pessoa, relação de coisa pra coisa, então as pessoas foram perdendo essa sensibilidade. Então é normal elas se contentarem com coisas artificiais. Na verdade, eu vejo isso mais pra preencher um vazio, cara. Um exemplo disso é o Presunto, o baixista da minha banda. O cara é uma pessoa mais vazia que eu, tá ligado? Só que ele vai lá, compra muita coisa inútil e se sente bem, tá ligado? Quantos anos ele tem mesmo? Ele tem 19, né? Ah, ele tem que tomar no cu pra caralho, né? E aí, também, né? É. Você tem que tomar no cu pra caralho. Você tem que tomar no cu pra caramba. Aí dá pra relacionar a percepção das coisas com o sentido da vida. Sim, que mano, todo dia que eu converso com ele, desculpa, não tá dando, cara. Foi mal. Toda vez que eu falo com ele, ele comprou alguma coisa nova, cara. A última coisa que ele comprou foi uma moto, tá ligado? E ele nem tem carta ainda. Ele simplesmente comprou por comprar. A busca da satisfação pessoal. Sim. Pra preencher vazio. Então eu fico caralho, velho. A satisfação pessoal das pessoas tá cada vez mais... plástica? Sim. Eu gosto dessa palavra. Sim. Sim, porque assim, as pessoas se contentam única e exclusivamente com coisas materiais e deixam os sentimentos, sensações de lado. Isso é foda, isso é tão bosta, cara. Pra caralho. Porque, tipo, por mais que eu tenha comprado minhas coisinhas novas, isso não preenche nem um pouco o vazio que eu sinto. E eu sei, e eu, na hora que eu comprei, eu sabia que não ia preencher. Foi uma satisfação pessoal momentânea. Sim. Sim. E assim, tipo... E é algo útil que você vai levar. Sim, sim. E não é uma... Por exemplo, a do presunto é uma satisfação cega. A sua não foi. É. Sim, isso é. Mas assim, eu tipo, mesmo tendo amigos poucos, mas tendo, mesmo tendo um relacionamento sério, mesmo tendo um trabalho que eu tenho extrema segurança nesse trabalho, que eu sei que nunca serei mandado embora, ainda parece que falta algo. Ah, entendo. O sentido? Exato. E é esse o sentido que eu não, ainda não encontrei. Aí entra no outro cast que a gente gravou, mas assim, no caso, a percepção da existência, a percepção do convívio e dentro disso a necessidade que cada um leva perante isso. Então, eu vejo a existência tão desnecessária, porém, a partir do momento que se está vivo, eu vejo as relações pessoais extremamente necessárias. Sim, com certeza. Mesmo que a vida seja desnecessária. Isso é uma percepção esquisita. Mas a partir do momento que se tem, é necessário ocupar. É por isso que no final do cast eu falei que o sentido da vida existe em existir. Sim. E o resto é resto. Isso é uma bosta. Nossa, velho. Vamos dar o foco pra não encaminhar pra uma depressão. Já tô. Vamos lá, diariamente. Tá me dando depressão também esse som da Kermesse. É, isso. Caralho. Tá complicado. Tá. Sim. Me tirando a atenção. Muito. Mas eu vou colocar um som, colocar um rockzinho pesado pra dar uma... Boa. Eva. Pra dar uma preenchida. Eu gosto. Mas eu ainda encano muito com essa questão de percepção. Eu ainda encano muito com essa questão de simplesmente pelo fato da gente não saber que existe, não conhecer, simplesmente não existir. Isso faz muita lógica. Exato. O João da... É igual aquele negócio faz que eu falei. Muita o lógica. João da Silva que mora na porra de um pontilhão, embaixo da porra de um pontilhão, eu não sei da existência dele. Então, consequentemente, ele não existe pra mim. Sim, e isso é lógico. Mas é esquisito, quando você for pensar. Sim, é esquisito, mas... Porque, tipo, satisfatório. Você tem que pensar, porra, existe 7 bilhões de pessoas no planeta. No entanto, pra você existem quantas? As da nossa convivência, os Porque nossos mesmo círculos. Mesmo que você veja pessoas passando por você na rua... Elas não existem, você não sabe da história delas, exatamente. Nem nada. Uma ligação. Até o homem pisar em Marte, ele não sabia do que existia lá, só tinha visto. É, o homem não pisou em Marte, né? Ele mandou sondas. Ok, exato. Ele não... Desculpa, deixa eu reformular aqui. Na Lua. A Lua foi só uma vez e... O homem não pisou na Lua. É complicado a gente entrar nessa questão da Lua. Mas vamos colocar sondas de Marte. Mais pra frente a gente vocês vai gravar um podcast sobre teorias da conspiração. Sim. Porra, cara, eu acreditei a vida inteira que os caras chegou na Lua. No vídeo do americano lá com a bandeira planando no vento onde não existe gravidade. Tem um negócio muito engraçado aí que eu só vou dar de spoiler pro que virar nesse cast de... Tem um contato, foi o Neil Armstrong, né? Armstrong, isso. Tem um contato do Neil Armstrong com a NASA, eu não sei se era ele ou se era o outro cara que tava com ele, que ele começa a falar como se tivesse alguma coisa lá já. Já ocupando. E daí a NASA fala, ignore e pose do outro lado. Caralho! Caralho! Né? E é uma das teorias, que a Lua já tem uma espécie exploradora, então por isso que a gente nunca... São os lunáticos. Então, até então, até as sondas, a gente já via Marte, mas por telescópio, mas não sabia o que havia lá. Se cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma ilha, serve pra mesma concepção de planetas. E por que Plutão deixa de ser planeta? É, mano. Uma pessoa que deixou de fazer importância pra você. Cara, mas isso é triste. Só porque Plutão tem um coração gelado. Eis a questão. É uma bosta. Não. E é engraçado como as pessoas passam a existir e deixam de existir num piscar de olhos. Sim. Sim. Quantas pessoas já existiram na sua vida? Na verdade, elas ainda existem, só que você tenta ignorar. Elas não existem mais. Não, porque você, muitas vezes, nem lembra dessas pessoas. Ah, você lembra sim, das pessoas que fizeram escola com você? Todas as pessoas? Não. Deixaram de existir. Ah, entendi. Por um momento na vida, continuaram existindo. Mas, tipo, e não é só deixaram de existir no seu convívio. Realmente deixaram de existir porque você não lembra rosto, você não lembra a voz. E provavelmente nunca mais vai ver. Exato, simplesmente deixou de existir. E se ver também não vai ser a importância direcionada que era antes. Talvez nem reconheça. Exato. Plutão. Não, Plutão... Deixou de ser planeta. Não deixou. Cara. Não deixou e eu vou lá, vou provar para os plutonianos. Certo. Mas eu acho que é isso. É. Fica um negócio É difícil vago. Ser raso. Sim. Fica um negócio vago, por quê? Porque é a percepção de cada um. É a percepção de cada um. Muita gente vai ouvir esse podcast vai falar, nossa, que droga. Muita gente vai falar, caramba, faz muito sentido. É. Sim. A percepção de cada um. Muita gente vai ficar bugado igual eu. E muita gente vai criar outras teorias, outras percepções. Sim. De repente manda pra gente ou não. Isso é da hora. E eu acho que é mais... Eu acho que esse podcast acaba sendo mais um alerta, talvez, sobre como as pessoas percebem as coisas ao seu redor. E como elas devem perceber. Exatamente. Que ele tapa na cara pra você acordar pra vida. Exatamente. Então, de repente, sei lá, você tem um amigo que foi importante para caralho e você brigou com esse amigo. Caralho. E simplesmente você quer que ele deixe de existir. Repensa se é isso que você quer. Repensa se é essa percepção que você vai querer ter. Aí, existência de alguém que já foi muito importante, sabe? E isso em todos os sentidos, tipo uma ex que te fez muito bem e tudo mais. Repensa se vale a pena. Repensa as sensações que você tem, sei lá, o beber um copo d'água, repensa tudo. Porém, isso precisa ter um grande pé dentro da razão. Sim. Porque você, além do intuito emocional pra você relevar tudo isso, você tem que saber se isso vai ser bom pra você. Exatamente. Mas é bom as pessoas tentarem olhar as coisas com maneira diferente. Uhum. Principalmente aquelas pessoas mais pessimistas, as pessoas mais, sei lá... Emotivas, apegadas. Emotivas, apegadas. Essa questão da percepção é extremamente importante. Você vai falar, Alt? Não, as pessoas mais eu, emotivas, caralho. É, você tem que se fuder muito ainda. Obrigado. Eu tenho. E eu acho que é isso. Também acho. Foi um drop de 40 minutos. Olha, nem parece. A pauta. Nem parece. Nem legal. Parece. Começamos agora. Exatamente. Cara, sabe que podia? Terminar esse drops tocando... Goodbye, Mr. Moonman, que tocou no Rick and Morty, velho. Ah, boa. Boa. Que é uma música então, demais, vamos lá. Cara. Tá tocando já, então... E vai finalizar. Tchau. Música demais, tchau. Bye, bye. The ground can be space, space, space, space, space. With feet marching towards a peaceful sky. All the Moonmen want things their way. But we make sure they see the sun. Goodbye, Moon Man. You say goodbye, Moon Man. Goodbye, Moon Man. Goodbye. Cosmos without hatred, diamond stars of cosmic light, quasars shine through endless night, and everything is one in the beauty. And now we say goodbye, Moon Man. You say goodbye, Moon Man. Shut the fuck up about Moon Men!